A paz do eterno Deus seja sobre todos nós, em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos continuar nossa trajetória pelo livro de Josué, hoje no capítulo 22. Josué, capítulo 22. Eu vou deixar para você, de saída já, quatro princípios que estão nesse capítulo, para que depois possamos fazer a leitura, só explicando um detalhe, para quem não ouviu, acerca da divisão de terra. Só isso. Mas o capítulo trabalha com quatro princípios que estão relacionados, interligados. Primeiro, o texto fala do amor a Yahvé. E também nos chama, então, para amá-lo sobre todas as coisas. O amor ao Senhor é a razão de ser das nossas vidas. Antes de fazer alguma coisa, fazer alguma atividade, ajudar os necessitados, prestar culto, ou qualquer outra atividade, antes de qualquer coisa, nós somos chamados para amar. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Em segundo lugar, esse capítulo vai falar, é interessante, esse capítulo vai nos mostrar a importância da obediência. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador e ele é o nosso Senhor. E as duas coisas estão também totalmente relacionadas. Então, se ele é o nosso Senhor, ele orienta, ele manda, ele estabelece princípios, ele ministra a sua palavra para nós, com o objetivo de nos conceder vida plena, vida abundante, vida eterna. Mas nós precisamos obedecer. Não adianta só conhecer a Bíblia, porque até o maligno conhece. Conheceu cada personagem da Bíblia. E conhece a Bíblia de ponta a ponta. Não adianta só conhecer, ou não adianta só realizar atos religiosos. Isso faz de você, pode fazer de cada um de nós, uma pessoa religiosa, não no sentido específico do termo, que seria religado a Deus, mas no sentido semântico. Religiosidade passou a significar uma expressão externa para tentar agradar a Deus. Mas essa expressão externa só vai agradar a Deus se você amá-lo. E isso é interior, é de todo o teu ser. Não é nem interior nem exterior, é maior do que isso, é de todo o teu ser. Então, primeiro, amá-lo. Segundo, aceitá-lo como Senhor significa que ele agora dita as regras. E você obedece. Eu obedeço. Nós obedecemos. Temos que crer e observar, como diz um hino. Nós temos que amá-lo e obedecê-lo. Não adianta, irmão, irmã, criar um evangelho para o gosto de cada um. Isso acontece há milênios. Desde Israel, cada um vai fazendo aquilo que acha que deve fazer. Então, quando você entende que Deus é o seu Senhor, você obedece o Senhor. Você é servo dele. No dizer de Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 11, ele se diz escravo. Cristo veio na posição de doulos, no grego, significa escravo. Ora, se Jesus, o Filho eterno de Deus, quando veio como plenamente ser humano, encarnado, obedeceu, o que faremos nós se não obedecer também? Então, não pode ser o gosto pessoal, ah, isso aqui eu faço, aquilo eu não faço, isso eu gosto, aquilo eu não gosto, isso eu quero, aquilo eu não quero. Não pode ser o gosto pessoal, não pode ser o gosto de uma família, não pode ser o gosto de uma igreja, não pode ser o gosto da sociedade. Isso tem acontecido por demais. As pessoas se dizem seguidoras de Deus, se dizem cristãs e fazem o que querem, mesmo que contrarie a palavra. Você já vai ver no quarto item que isso é impossível. Contraria o princípio do amor. Então, primeiro, amá-lo. Segundo, obedecê-lo. Terceiro, para obedecer, para amar e obedecer, você tem que ter fé. Fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Por isso eu parabenizo você por estar dando atenção. Esse, sem dúvida nenhuma, será um mês com o maior número de escutas em quase 5 anos. É claro, do ponto de vista estatístico, da probabilidade. Com o ingresso de novas pessoas, a tendência é aumentar, sim. Não há dúvida disso. Mas poderíamos ter mais pessoas arroladas para quem nós enviamos e poucos ouvirem. Se você tem ouvido até um livro de Josué que não é dos mais procurados, como os evangelhos, como os salmos, como outros textos, é porque você está ganhando, e eu louvo ao Senhor por isso, e continuo acreditando nesse pequeno trabalho de ler a Bíblia com os irmãos e as irmãs, a fim de que a palavra gere fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, primeiro, amar ao Senhor. Segundo, obedecer ao Senhor. No caso lá no Antigo Testamento, ainda era só a Torá. Terceiro, é necessário ter fé na pessoa de Deus. Eu só vou amá-lo e só vou obedecê-lo se eu tiver fé de que ele é real, de que ele é tudo, de que ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Eu tenho fé nisso, o Espírito me convence disso através da palavra, e eu tenho fé em tudo que ele realizou, eu tenho fé no que a palavra diz, eu tenho fé na obra de Jesus, eu tenho fé no que virá, e por causa dessa fé eu o sigo. Então, eu amo, obedeço. Tenho fé, e em quarto lugar, esse capítulo está apontando para a lealdade. Só para você entender, e aí eu não tenho que ficar parando, lealdade, porque a palavra amor, ali nos idiomas semitas do Oriente Médio, claro, né? São semitas ali do Oriente Médio. A palavra amor também é uma palavra que indica o sentido de lealdade sincera a ao rei. Uma palavra até política. Se alguém é leal, se alguém ama, é leal. Então nós não podemos servir a dois senhores. Servir a Deus e servir a Mamon. Servir a Deus, servir as riquezas. Mas não pense em riqueza só como material. Servir a Deus e servir a outros deuses. Servir a Deus e servir ao campo das minhas preferências intelectuais. Servir a Deus e servir só momentos, a buscar só momentos assim muito emotivos em louvorzões, as grandes e novas comunidades hoje, né, aqueles momentos, e todo mundo falando, vou profetizar, virou um jargão agora da sociedade, vou profetizar. Todo mundo agora fala, vou profetizar. É um bom sinal de que o evangelho vai se misturando, né? Não é uma boa palavra misturando, né? Vai se infiltrando na sociedade, tem esse bom sinal, mas tem uma coisa ruim, que as pessoas vão dominando esse vocabulário e vão utilizando, mesmo não tendo fé nenhuma em Deus, ou, se tem uma fé em Deus, praticando atos completamente contrários à obediência à palavra e vivendo completamente sem fé e vivendo também sem lealdade para com o reino de Deus. Fazem o que querem, servem os deuses que querem, servem a si mesmos, servem, né, a milhares de coisas. Então, eu vou repetir, esse capítulo trata de quatro princípios que estão postos no capítulo. Uma explicação somente vai ser suficiente para você entender como trata disso. Então, amar, obedecer, ter fé e ser leal. Porque nesse amar, eu disse para você agora, um aspecto linguístico, no hebraico, sobretudo, a palavra amor, ela também é utilizada para tratar de um princípio que se chama lealdade. Quando nós amamos alguém, ou filho, a filha, esposa, esposo, família, pessoas que nós amamos, nós somos leais nesse relacionamento. Nós temos que buscar ser leais. Porque quando você ama alguém e não há, e estabelece uma aliança, e não há nenhuma lealdade nesse relacionamento, o relacionamento trinca, o relacionamento se rompe. Porque não há lealdade. É preciso ser sincero, preciso abrir o jogo, é preciso manter os laços, né, os vínculos da aliança. Dialogar sobre eles, dialogar sobre as tensões que existem nos relacionamentos, administrar essa tensão e sempre mantendo a lealdade. Não fugir do campo de tensão, mas administrá-lo a fim de que nós possamos diminuir a tensão através da lealdade recíproca. Você e o grupo, você e a família, você e uma pessoa, cônjuge, filho, neto. E você e você, você precisa ser leal com você mesmo. E sobretudo aqui a lealdade a Deus. O texto está tratando da questão da lealdade a Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. E agora vamos fazer a leitura. Não interrompa, não. Ouça a leitura porque você vai entender essa única explicação de contexto que vai favorecer. A leitura já vai te ajudar a compreender. Mas além da leitura, uma palavrinha de contexto só para aqueles que não ouviram. E para quem ouviu, vai lembrar também do porquê Isso, esses quatro pontos estão postos nesse capítulo. Vamos lá. Josué, capítulo 22. Aliás, perdão, eu ia me esquecendo da devocional que nos foi enviada. Todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar conta da nossa vida. Naquele dia seremos julgados pelas nossas palavras, obras e omissões e pensamentos. Nenhum homem poderá passar pelo filtro criterioso desse julgamento justo. A lei exige que toda alma que pecar, essa morrerá, pois o salário do pecado é a morte. Aqueles, porém, que tiverem Jesus como seu advogado, aqueles que creem no Filho de Deus, são justificados. São tornados justos, irmãos. Apesar do pecado que conduziria à morte, acaba o pecado, porque ele leva sobre ele o pecado, ele apaga o pecado, ele apaga a condenação, ele apaga a morte e você é justificado. Porque você é justificado que isso tudo acontece. Ele morreu por nós e levou sobre si a sentença. Preste atenção. Ele morreu por nós e levou sobre si a sentença que deveria cair sobre a nossa cabeça. Nós deveríamos ser crucificados, nós deveríamos ser mortos. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós e nos concedeu seu pleno perdão e a vida eterna. O Everson, membro da equipe, como vocês sabem, lá da cidade de Atibaia, mandou essa devocional muito inspirada. E nós agradecemos por mais essa palavra. Ele nos desejou bênção e nós o abençoamos também e abençoamos todos os irmãos e irmãs. Agora façamos a leitura. Versículo 1: Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés, ou Menashe, como é a pronúncia no hebraico. Josué convoca as tribos de Ruben, de Gade e metade de Menashe, Manassés. E lhes declarou: Tendes obedecido tudo o que Moisés, servo de Yahvé, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo que vos tenho orientado. Não abandonaste os vossos irmãos durante esse longo tempo até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, pois, Yahvé concedeu a vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido, voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade, que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou no outro lado do Jordão. A metade da explicação de contexto, para lembrar. Quando chegaram à terra prometida, antes de atravessar o Jordão, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Manassés queriam ficar no ao oriente do Jordão, ali onde eles estavam, porque eles entenderam que ali seria bom para o rebanho deles. E procuraram Moisés ainda, Moisés estava vivo, e procuraram Moisés e pediram para ficar ali. Moisés acolheu o pedido, no entanto, disse que eles deveriam ajudar as outras tribos a conquistar todo o território e depois voltar para ocupar o seu território. É claro que os idosos já ficaram ali, as crianças ficaram ali, as mulheres ficaram ali. Quem seguiu foram os homens de guerra. Tá bem? Mas eles foram fiéis. Eles ficaram ao oriente do Jordão e atravessaram, a família ficou e tomaram posse dessa terra que Moisés concedeu. Mas eles atravessaram o Jordão, onde ficava realmente a parte da terra prometida, e as outras 9 tribos e meia conquistaram tudo com a ajuda deles, dos homens de Rubem, de Gade e de Manassés. Quando acabou, estamos aqui no final da conquista de Israel de todo o território, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, um lugarejo aqui, um lugarejo ali, ainda tinha que ser conquistado, mas podemos dizer que a campanha nacional de conquista acabou. E por que acabou? Agora, então, eles procuram a Josué, e Josué os convoca também e declara para eles: olha, podem voltar para o lugar que vocês pediram a Moisés, pediram a Yahvé, porque vocês não abandonaram os seus irmãos, foram companheiros, ajudaram as outras tribos, e agora que acabou, podem voltar para casa. Tá bem? Então, essa é metade da explicação, e você já fica entendendo. Ah, então 2 tribos e meio ficaram do lado do Jordão, ao oriente, e as outras 9 tribos e meia ficaram ao ocidente do Jordão, tá bom? E essa fidelidade fez com que eles voltassem, os homens de guerra, voltassem agora para suas famílias que estavam ao oriente do Jordão. É isso. Tem só mais uma parte B dessa explicação. Vamos continuar a leitura. Contudo, tende cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahvé, o Senhor vos decretou: amar a Yahvé, vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos. Olha esse versículo. Amar, amar somente Yahvé, vosso Deus. Olha o amor aí. Seguir sempre os seus caminhos. Olha a obediência aí. Observar os seus mandamentos. Olha a lealdade aí e também a fé, né? Para amar, seguir, observar. Apegando-vos a Ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Só nesse versículo você já pode perceber as 4 coisas: o amor, a obediência, a fé e a lealdade. Tá bem? Então, Moisés e Josué foram enfáticos ao encorajar o povo a amar a Yahvé. E eu quero ser enfático, irmãos, irmãs e aqueles que estão ouvindo, que ainda não se entregaram ao Senhor, que não tiveram um encontro com o Senhor, eu quero dizer: abra o seu coração e diga ao Senhor eterno, e diga: Deus eterno, eu quero entregar a minha vida ao Senhor e quero amá-lo. Moisés e Josué foram enfáticos em encorajar o povo a amar a Yahvé. Eu sou enfático. Entregue a sua vida a Deus, e você que já entregou, que é a grande maioria aqui, então peça ao Senhor: Senhor, santifica a minha vida. E Senhor, se eu já estou na caminhada da santificação, tem muita gente aqui muito madura na fé, então peça ao Senhor: Senhor, me torna uma árvore frutífera, cada vez com mais frutos. Primeiro fruto do Espírito, ou seja, minha vida transbordando de amor, de paz, de alegria, de bondade, de benignidade, de longanimidade, de paciência. Senhor, de esperança, eu estou falando do lado fruto do Espírito, tá bem? Então, primeiro isso, e segundo, o fruto na sua vida, no seu ministério, ou nas suas ações, na sua prática, tá bem? Verdade, bondade, justiça, ajude as pessoas, ame ao Senhor e ame o seu próximo, ajude todos que você puder ajudar. Mesmo que for prestando serviço, não tem problema. Você está prestando serviço na sua profissão, eu não vou de novo repetir as várias profissões. São várias, todas as profissões, para as 12 tribos que estão inseridas em meio à sociedade, você vai prestar serviço e vai receber por esse serviço. Nenhum problema, o trabalhador é digno do seu salário. Ótimo, glória a Deus. Mas procure fazê-lo, não só pelo salário, mas faça, dê a sua vida, preste atenção nas pessoas, dê o seu cuidado, dê a sua atenção, dê o seu amor. Trabalha com vendas, é isso. Faça o seu melhor e não engane. Trabalha com agricultura, dê o seu melhor lá, com a terra, dê o seu melhor. Trabalha dando aula, dê o seu melhor. Não faz qualquer nota, não. É um termo usado pelos músicos, né? Aquele músico que qualquer nota vale, né? Ele não estuda nada, não se esmera, e vai lá e a música está pedindo uma nota, ele vai sempre na mesma nota. Aliás, qualquer nota vale para ele. Não faça isso, não. Dê o seu melhor pelo outro. Você vai fazer por si, porque é o seu trabalho, porque você recebe, e vai fazer pelo outro. Olha, eu vou atender a pessoa que entra na loja aqui, eu vou dar o melhor. Pode ser numa empresa, pode ser num banco, pode ser num consultório odontológico, pode ser uma nutricionista, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser o que for. Dê o seu melhor, não faça por fazer. Isso também traz para si mesmo, para você mesmo, um princípio de dignidade, né? Seja digno do pão que você come. É bonito viver com dignidade. E a dignidade também passa por aí. Claro que, se for entrar nesse tema, é outro tema vasto. Mas tá bom, aqui está posto. Amor ao Senhor e só ao Senhor. Não dá para servir o Senhor e servir deuses, hein? Não dá. Segundo, obedecer à palavra. Não é só a lei. Ele só tinha uma lei. Nós temos a palavra. A palavra foi revelada plenamente em Jesus. Obedeça. E não diga eu acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Por favor, para com isso. Você é servo, você entregou sua vida a ele, agora obedeça. Ah, mas se eu obedecer, eu vou me tornar muito chato, muito carola. Não, ao contrário. Se você obedecer, você vai se tornar liberto, você vai se tornar feliz, você vai se tornar a pessoa mais realizada do mundo. O que torna uma pessoa carola, pseudo, beata, porque beata é uma palavra que seria boa, né? Pseudo-religiosa, porque religioso também seria boa. Uma palavra em tese para religar a Deus, beata, né? Beatitude. Então, o que torna as pessoas chatas é porque elas não vivem o modelo de Jesus. Aí elas vivem no modelo do achômetro pessoal, ou da opinião da família, ou dos usos e costumes de uma denominação, ou dos usos e costumes e da cultura também do país que vai infiltrando e você vai vivendo assim. Aí você é, mas não é. E não dá para ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Não dá para ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, sob o mesmo critério, sob o mesmo princípio. Aí também iria longe aqui com vocês. Não dá. Isso é um princípio chamado princípio da não contradição do ser. Não dá. Uma vida assim te torna chato. Você não é uma coisa, não é outra. E depois você pode se tornar um carola. Ou uma carola, um pseudo-religioso, e aí obedece uma regrinha aqui, é proibido isso, é proibido aquilo, tal. Olha a palavra, olha Jesus, olha Jesus. Você acha que a aparição de Moisés e de Elias no ministério de Jesus, no Monte da Transfiguração, foi só para o Senhor lá, o Pai ficou lá em cima, falar: ah, deixa eu dar um final de semana aqui mais alegre para Moisés e para Elias, e vai fazer um turismo lá no Monte da Transfiguração, e vai fazer um efeito especial, porque um dia eu vou criar o Spielberg, então vocês já vão fazer um efeito especial, assim, uma coisa bem joia, né? Será que só foi por isso? Não! Era para mostrar que Jesus, Moisés, vem para dizer: olha, eu ouvi do Senhor a lei, porque o Senhor é a lei, porque o fim da lei, a finalidade, o objetivo, mesmo que seja um fim término, né? O fim término da lei termina em ti, o Senhor é a razão de ser a lei. E Elias diz assim: olha, todo o espírito da profecia estava lá sobre nós, os profetas do Antigo Testamento, e o Senhor é a própria manifestação do espírito da profecia. Eu quero dizer para você que o Senhor não tem nada contra turismo, nem contra efeito especial. Mas eu quero dizer que não foi um show, não foi uma aparição assim, aleatória, para dar um descanso para Moisés e Elias, porque eles já estavam descansando nos braços do Pai, eles já estavam no Senhor, eles já estavam no Espírito do Senhor. Foi para dizer: olha, toda a lei se dobra diante de ti, toda a profecia aponta para ti, tudo isso vem do Senhor e volta para o Senhor, e o Senhor é quem dá a manifestação absoluta, o significado absoluto da lei e da profecia. Então, meu querido, não dá para ser e não ser. Siga Jesus. E vai ler todo o Antigo Testamento, vai aprender 1 bilhão de coisas. Isso aqui na Terra, lá no céu, né? O Novo Testamento, um trilhão, né? Nós vamos aprender de coisas aqui. Mas imagine o que nós vamos aprender na eternidade. Vai ser uma coisa assim fabulosa. Também não pense só nessa ideia de vamos chegar lá e vamos ficar cantando, cantando, cantando. Cantando vai fazer parte também. No segundo momento que o Senhor me deu de arrebatamento em espírito, não sei se em sonho, em visão, não sei explicar para você, mas quando eu entrei pelas portas celestiais, havia um santo coral entoando, e era uma coisa que era avassaladora, tomava todo o meu ser, e era de chorar, de sorrir, de quebrantar. Nós vamos adorar ao Senhor. Mas nós também vamos estudar a palavra e nós vamos trabalhar, porque o Pai trabalha até hoje. Imagine, nós vamos trabalhar por todo o universo. Queridos, vai ser maravilhoso. O que não dá é para você tentar ser carola, chata, chato, chata. E não dá para ser uma coisa e não ser, ou tentar inventar uma Bíblia. Olha, você é totalmente contrário à Bíblia. Se é contrário, totalmente contrário a Jesus, não fique usando, cria vergonha. Eu tenho vontade de falar para esse pessoal assim, que cita uma coisinha aqui, cria vergonha na cara. Você não crê em Deus, não crê. Tem que ser respeitado pelo direito de não crer. Um dia você vai se encontrar com Deus, creia você ou não creia, vai haver um juízo final, você vai prestar conta da tua vida, mas não fique usando o termozinho religioso, vou profetizar, amado, agora estão dominando esse linguajar, não fica usando isso não, não quer Deus, não quer, não crê em Deus, não creia, depois responde por isso, eternamente. Agora, se você crê, se você ama, obedeça. Se você obedece, creia. E se você crê, seja leal Há um relacionamento. Deus quer relacionamento. Deus não quer marionete, não quer robô, não quer escravo. Deus quer. Deus abomina, né, a ideia do fanático, do legalista. Jesus, se teve um grupo que ele bateu de frente, né, lá nos evangelhos, repare. Ele não bate de frente com a prostituta, ele não bate de frente com aquele que cobrava mais impostos para enriquecer, que era Mateus, ele não bate de frente com o centurião romano, ele não bate de frente com esse pessoal todo, ele bate de frente lá no templo com gente que estava ganhando dinheiro às custas, né, da venda de mercadoria no templo, porque o templo deve ser casa de oração, fundamentalmente. E a casa será chamada casa de oração, e ele bate de frente com saduceus e fariseus. Não bateu de frente com os essênios, mas deixou eles também para lá. Porque os essênios ficavam na caverna dizendo que o mundo era pecador, né? Não adianta a gente ficar dizendo que o mundo é pecador. Temos que nos infiltrar na sociedade para levar a santidade. Não adianta ficar escondido. Os essênios Jesus deixou para lá. A máxima experiência que nós podemos ter de Jesus com os essênios é com João Batista, que tinha uma vida de santidade, que transcendeu essa fuga do pecado social. Não, nós temos que salgar a terra e ser luz do mundo. Os herodianos, ele até desconsiderou os seguidores de Herodes, porque no máximo acolheu Judas Iscariotes como seguidor de Herodes, ele acolheu Judas, mas nem vai discutir o que com Herodes, que era macabro, que era violento, que era morto. Agora, se é alguém que ele bate de frente, é com saduceu e com fariseu. Os zelotes também, ele acolheu três zelotes, três dos 12 eram de esquerda. Três dos 12 eram de esquerda. Inclusive Pedro. Claro, né? Viviam na pobreza lá da Galiléia e ficavam com essa coisa de vamos tirar o Império Romano daqui. E eram anti-herodianos e tudo isso. Mas ele também acolhe os zelotes, mas não toma nenhum partido nessa direção revolucionária armada. Sabe por quê? Ele diz a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele diz, eu sou o rei, mas eu sou o rei de um outro reino. A proposta dele é outra. Ele desconsidera essa balela e ele propõe, então, um reino de glória. Ele é o nosso Senhor, a ele devemos amor, a ele não devemos, a ele queremos amar, a ele devemos obediência, a ele nós nos prostramos com fé, porque ele é o Deus sobre todas as coisas e a ele somos leais. É isso que está acontecendo aqui. O regresso das tribos, ganhamos tudo agora, acabou. Praticamente tudo, né? Podemos dizer tudo. Ganhamos, conquistamos. Então, o Josué vem, convoca, ou eles já procuraram também, já vimos nos capítulos anteriores, ainda com Moisés já tinham procurado, para ver se já podiam ficar naquela terra, até que chegou a hora deles ocuparem a terra, porque eles foram fiéis, ajudaram os outros, conquistaram tudo, e agora eles têm o direito de voltar para sua família. É isso. Esse texto é isso. Falta só a parte B. Prometo a vocês que. Aliás, já falo a parte B agora. A questão é que quando eles voltam, eles erguem um altar, vocês vão ver. Um altar para dizer que eles são fiéis a Yahvé. Os outros israelitas ficam sabendo do altar e acham que eles estão se dobrando diante de outros deuses, se rebelando contra o Deus de Israel, e isso teria consequências sobre toda a nação. E vão até lá, e o sumo sacerdote vai até lá também. mas depois fica comprovado que a única intenção deles é perante as outras tribos, nós estamos aliançados com Deus e nós estamos aliançados com vocês. Era um ato de lealdade a Deus e um ato de lealdade a Israel. Tá bom? Essa é a parte B. Mas vamos ver como se deu. Então Josué os abençoou e despediu, e eles voltaram às suas tendas. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés o território em Bazã, e a outra metade da tribo Josué, e a outra metade da tribo, perdão, Josué concedera terras no lado oriental, a oeste do Rio Jordão, junto a outros israelitas. Ao enviá-los para casa, Josué os abençoou, declarando: voltais às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade retornaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Assim que chegaram aos limites de Gelilote, próximo ao Jordão, no lado oeste do rio, em Canaã, as duas tribos e meia se reuniram e edificaram ali um imponente altar. É essa a segunda questão do texto. Primeiro são esses quatro pontos, tá bom? Amor, obediência, fé e lealdade. E agora a questão do altar. Pode ou não pode? Deve ou não deve? Né? Que é isso? Então reuniram e fizeram um imponente altar às margens do Rio Jordão. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento de que eles haviam erguido um vistoso altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, junto ao Rio Jordão, no lado das terras dos filhos de Israel, toda a congregação de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então, os israelitas enviaram Finéias, preste atenção nesse nome, Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, que depois vai assumir, tá bem? A terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Então Eleazar era o sumo sacerdote, depois quem assume é Finéias. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs dos filhos de Israel. Quando chegaram aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, anunciaram-lhes: assim fala toda a comunidade de Yahvé. Que significa essa infidelidade que cometestes contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor e erigindo-vos um altar estranho, rebelando-se nesse momento e dessa maneira contra o Eterno? Eles fizeram uma afirmação precipitada, né? Mas vieram e fizeram a pergunta primeiro. Mas já estavam acreditando, pré-julgaram errado e vieram conferir. Aí fizeram a pergunta e vão chegar à conclusão de que não havia infidelidade. Já não nos basta o pecado cometido na cidade de Peor? Até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Yahvé. Se, portanto, hoje voltais as costas ao Senhor para vos rebelares contra ele, amanhã mesmo a ira de Yahvé se precipitará contra todo o povo de Israel. Se a terra onde estáis estabelecidos está contaminada e impura, passai para a terra de Yahvé, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território que nós vo-lo daremos. A situação é a seguinte, você entendeu? O lugar aí onde vocês estão é impuro, Se for impuro, vem para cá que nós vamos dar um pedaço de terra para vocês. Mas não era isso, não. Mas não abandoneis a Yahvé, diz o texto, nosso Deus, e não nos façais participantes da vossa rebelião, construindo para vós mesmos um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Aqui esse pré-julgamento é um perigo, né? Quando Arã ben Zerá, ou Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, aquilo que é amaldiçoado, aos elementos consagrados, não atingiu a ira divina toda a congregação de Israel, e ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade. Um detalhe, né, irmãos? Eles tinham a clareza de que um pecado contra Yahvé tem consequência na vida de outras pessoas. Precisamos sempre zelar por isso. Sempre zelar por isso. A razão de erguer um outro altar. Diante disso, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, ponderou aos chefes das famílias de Israel: o Deus dos deuses, Yahvé, o Deus eterno e poderoso, aqui eles vão explicar. Ele sabe, e Israel deve ficar sabendo também, o motivo pelo qual fizemos isso. Se houve de nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que ele deixe de nos salvar nesse momento. E se erigimos um altar com o propósito de nos apartarmos de Yahvé, para sobre a pedra oferecer holocausto e oblação, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta dessa desobediência. Então, eles estão explicando. Na verdade, foi por certo temor que agimos dessa maneira. Amanhã, os vossos filhos e descendentes poderiam questionar os nossos, dizendo: que ligação pode existir entre vós e Yahvé, o Deus de Israel? Por que eles estão falando isso, irmãos? Porque uns estão do lado do rio a leste, outros estão ao oeste, um ao oriente, outro ao ocidente. Então, os filhos poderiam no futuro perguntar: qual é a ligação de vocês, de fato, com os outros, né? Versículo 25: não pôs o Senhor entre nós e vós, filhos de Ruben, filhos de Gade, uma fronteira que é o Rio Jordão? Portanto, vós não tendes parte alguma com Yahvé. Os filhos poderiam dizer isso. E assim vossos descendentes seriam a causa de nossos de os nossos filhos abandonarem o temor do Senhor. Por isso chegamos à seguinte conclusão: erijamos um altar que não se destina a oferecer sacrifícios nem ofertas completamente queimadas. Pelo contrário, queríamos que fosse um marco indelével entre nós e vós e entre nossos descendentes depois de nós, como um testemunho perene que prestamos culto a Yahvé com nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz e comunhão na presença do Eterno. Sendo assim, os filhos jamais poderão protestar contra os nossos, argumentando: vós não tendes relação alguma com o Senhor. Então imaginamos: se um dia isso vier a ocorrer, os nossos descendentes poderão alegar em sua defesa: vede a réplica do altar de Yahvé que os nossos antepassados edificaram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como um testemunho concreto entre nós e vós. Irmãos, isso aqui é expressão de lealdade. O que eles fizeram foi expressão de lealdade, era para cravar mesmo: nós somos o mesmo povo, temos o mesmo Deus e somos o mesmo povo. Lealdade nos relacionamentos. Portanto, longe de nós rebelarmos contra o Senhor, rebelarmos-nos contra o Senhor, nem jamais cogitamos deixar de seguir o Eterno, erguendo um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, ou manjares de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar, além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente do seu tabernáculo, a tenda do seu santuário. Aqui está explicado todo o contexto, porque o altar do sacrifício, das ofertas pacíficas, tinha que ficar do lado do tabernáculo, dentro do, né? No ambiente do tabernáculo, em frente ao tabernáculo. Então, na medida que eles fizeram uma réplica, os outros fizeram todo esse questionamento, com um certo pré-julgamento, né? Um prejuízo, e isso tinha que ser esclarecido, né? Agora foi esclarecido qual era a razão de se erguer um altar. Era um altar de testemunho, de fidelidade a Deus, de fidelidade a Israel e glória a Deus. Então, essa é a questão do contexto. Para encerrar, quando o sacerdote Finéias, os chefes da comunidade e os chefes das famílias de Israel que o acompanhavam ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gade, de Ruben e Manassés, do leste, ficaram plenamente satisfeitos. Declarou então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, Gade e Manassés: sabemos hoje que Javé está em nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra o Senhor nosso Deus. Assim, pois, preservastes os filhos de Israel do castigo de Javé. Em seguida, Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram do território de Gileade para a terra de Canaã e relataram tudo o que se passou ao restante do povo de Israel. Acabou o relatório. Acabou a pergunta, acabou a resposta e agora eles voltam, né? O que disseram agradou a todos os israelitas. Então louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estava morando. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que tal monumento fosse um testemunho entre nós de que Javé é Deus. Meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, construa um altar no seu coração, hoje, como testemunho da sua fidelidade ao Senhor, e se junte a outros irmãos que também têm esse altar. Não porque não tenhamos pecado, pelo contrário, como disse a devocional de abertura, todos nós já pecamos, todos nós já vivemos um momento onde houve contradição para com esse amor a Deus, para com essa obediência, para com a fé, para com a lealdade. Todos nós. Ninguém se erga para dizer que não, porque estará mentindo. A Bíblia é que diz. Todos. Então, que esse texto sirva para que nós firmemos um altar, finque um altar no nosso coração. Para quê? Para nós celebrarmos quatro coisas. Primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas. Segundo, a obediência à palavra. Terceiro, a fé no Senhor. E quarto, a lealdade. E se você, em algum momento, já sofreu, como eu estou dizendo, todos sofremos, mas se você lembra disso, momentos em que seu amor foi vacilante ou a sua obediência não foi tão rigorosa, ou a sua fé também ficou marcada por misturas contrárias à vontade do Senhor, e a sua lealdade deixou de ser irrepreensível. Hoje é o dia em que o Senhor separou para nós para dizer: eu quero comunhão com vocês. E os termos do nosso relacionamento são: é assim que eu vou viver, é assim que eu vivo para vocês, é por isso que eu criei vocês, para amá-los, para cumprir a minha palavra, para crer que vocês, né? Ele não precisa crer, né? Ele é, né? Mas para investir a fim de que vocês se dobrem e se prostrem no altar e encontrem o caminho, a verdade e a vida. E eu vou ser leal, sempre leal às minhas palavras e às minhas promessas, não deixarei de cumprir uma só. E hoje o Senhor está nos chamando para sermos amantes dele, como Cantares nos ensina. Em segundo, obedecermos fielmente à sua voz, expressa na palavra. Terceiro, tendo fé na vontade dele, e na pessoa dele e na vontade dele. Quarto, sendo leais a partir de agora. Se não foi assim até aqui, que seja a partir de agora no seu relacionamento. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela resposta cada dia maior na escuta, e eu espero que essa resposta não seja só quantitativa, mas que ela crave no coração de todos para salvação ou santificação ou cumprimento da grande comissão. Crave no coração de todos esses princípios da palavra. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor seja sobre cada um dos irmãos e irmãs. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão preciosa, consoladora, motivadora, vivificadora do Espírito Santo, seja sobre nós. Sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo dele, espalhado pela terra. E assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.